Caramba, mano, o que essas meninas estão fazendo aqui? Mano, não tô entendendo nada. Acho que pegaram a chave lá na casa. Chega aqui e tá achando que o podcast é de vocês? É, tá malucão. Ah, dá licença. Agora o negócio vai ficar bom. Vamos começar? Vamos começar? Aê! Mesmo, estamos começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e eu fico desgraçado da cabeça daquela pessoa que reclama de tudo que eu faço. Nossa senhora, tá definindo o irmão dele. É. Parabéns. Hoje vamos sair na mão aqui nessa porra. Segura mais. Pelo amor de Deus. Pessoas boa índole, com os dois também. Aqui quem vos fala é o Rafael e eu já tô puto só de lembrar que tem tipo de pessoa que gosta de Todd, velho. Que nossa, o nome, velho, começou. Sai daqui. Show! Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos aí, né, mais uma vez. Cagando regra e passando vergonha na internet. E ó, época de festa junina, tá liberado, encheu o cu de quentão, da PT e engoliu o salsichão. Fica aí na vontade, tá liberado. E pra hoje, pra gente falar sobre... Calma, aí me corta mesmo. Vai, vamos lá. Conseguiu, Jonathan. Vai, buraco branco, vamos lá. Buraco branco. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael. E a minha namorada é igual a minha autoestima. Não existe. E puxando como gancho isso que o Marco acabou de falar, hoje temos a ilustre presença delas, as pessoas que nos fazem mais passar raiva. Acho que é principalmente isso. Acho que esse é o real motivo de ter chamado elas. Esse tipinho de pessoa que me faz passar raiva no dia a dia. Você tá solteiro, Jonathan. Melhor do que quem? Elas. O meu negócio é só amor e carinho, gente. Ah, tá com bom. Certeza. Vai, com certeza. Pessoa. Se apresentem. Se apresente. Oi, gente. Meu nome é Bia, famosa Dona Leoa. E o negócio é o seguinte, né? Sempre contra o capitalismo. Fascista! Comunista! Não, maquinista! Taxista! Eletricista! Frentista! Oi, nenês. Meu nome é Camila, sou namorada do Joe. Meu nome é com K, tá, gente? E ele final, muito obrigada. Pô, se nome bosta, vai errar mesmo, velho. Ah, Caio, você Camila. É boa, você não tem moral. É Jamila. Jamila. Jamil e umas noites. Vai tomar. Jamil? Amanda travou, peraí. Amanda vai, travou o Nintendo. Calma. Travou o Nintendo. Travou o Nintendo. Oi, pessoinhas, eu sou a famosa primeira-dama, Amanda, e estamos aqui. É só. É isso aí. Uau, que frase efeita. Direto e reto. Igual a bunda do Rafael, que não existe. Ai, para, mó daorinha, mano. Mó daorinha. E no episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Tipos de pessoas que nos fazem ficar desgraçada da cabeça. É, viemos reclamar e você vai escutar. Viemos reclamar, isso aí. É o que a gente tá fazendo há 7 episódios. Se você não reclamou até agora, pau no seu cu. Senão você vai ser um tipinho de pessoa também nesse episódio. Isso aí. Se você discordar da gente, só te digo uma coisa. Porrana. Recados. Caros ouvintes, gente, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos lá no Twitter também, arroba Buraco Negro. Tem a o Scooby e o Scooby-Doo. Spotify. filmou. Galera, okay. Sigam os topzeiras. Segue a gente porque é sucesso, vocês vão ficar por dentro de tudo. Então, e puxando no Spotify... A gente criou uma... Tem as playlists do Topzera que a gente recomenda aqui. E a gente criou uma playlist, uma pra cada integrante do Buraco Negro, que é as músicas assim que colocamos que define a pessoa. Na verdade, acho que a gente escuta no dia a dia, né? Tá presente no nosso dia a dia de. É isso aí. Ah, mas o que você escuta é porque você gosta e se você gosta, te define como pessoa. Uau! Profundo. Filósofo. Só que Isólofo. Não estranho de achar uns negócios bem diferentes ali. Isso, exato. É. Principalmente na que minha. Você tá achando que na do Cássio só vai ter rock só? Você vai achar um molejão lá no meio. Tá, molejão? Fih, melhor que Beatles. Melhor que Beatles, molejão. Fica a dica aí. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! começar o topzera dessa semana, eu vim aqui recomendar um filme bem premiado de 2017, o filme A Chegada, baseado no livro A História da Sua Vida, escrito por Ted Chiang. Foi estrelado pela Amy Adams e pelo Gavião Arqueiro também. O filme conta a história de uma linguista que ela foi recrutada pelas autoridades americanas para ajudar a decifrar a língua de extraterrestres que acabaram de chegar na Terra, e eles querem descobrir o motivo da chegada desses extraterrestres na Terra. É basicamente isso. Não tem muito mais o que falar. O filme recebeu 8 indicações de Oscar. Acabou ganhando só o de melhor edição de som. Mas, cara, é um filme que vai mudar algumas concepções que você tem. E aqueles círculos lá são um negócio muito louco, cara. Ah, que lá é... Dá pra tatuar, dá pra tatuar. Drogas, dá, drogas. Dá. Que lá é drogas. Drogas, que lá é drogas. Com certeza. É drogas ou capeta. É um ambiente de alien... Não funciona. Não funciona. E o que você tem pra recomendar aí, Amanda e Camille? A gente vai recomendar a melhor série da vida. O Jopo vai me xingar daqui a pouco. Mas é Grey's Anatomy. Sou contra. Aqui, ó. Sou ninguém contra essa série. Eu queria deixar bem sou claro. Sou contra essa série aqui. O podcast é meu, eu dou minha opinião em qualquer momento. É isso aí. Série maravilhosa, gente. Criada em 2005 com, sei lá, 400 episódios e... 9 milhões de temporadas. Coisa que é boa tem que durar, tá bom? Ah, tá bom. É tá, assim, tá. Se você quer chorar, assiste Grey's Anatomy. Todo mundo morre, traduzindo. Você já e você está formado muito melhor do que o Caio Lopes. Na medicina. Na medicina, tá lá. Nossa senhora, clínica 1, clínica 2, Grey's Anatomy 8. Essa porra não acaba nunca. As meninas não param de assistir. Mano, vocês vão pra várias vidas. 23ª temporada dessa desgraça. Medibre, ó, eu sou da opinião que é o seguinte: Lost era muito bom até chegar no final, que era 20ª temporada já. É. Se uma série tem mais de 10 temporadas, obviamente ela não é boa. Cancela. Eu sou da opinião do seguinte. Vai assistir, sei lá, Carmen Stephan. Não, então fica novela quieto. Mexicana. Vai assistir novela mexicana. Quem não assistiu, vai assistir Kubanacan. Kubanacan. Só melhor... sendo opinião de quem assistiu. Então vai tomando. E agora, o que você tem pra indicar pra gente, Beatriz? Ah, meu gosto é exótico pra caramba, né? Lá vem. Diferentona, lá vem. Né? Sempre, né, meus amigos? Sempre. Ela veio pro meu time. Ela veio pro meu time. Aonde eu viro tem otaku? Alguém me ajuda. Bom, eu vim recomendar Inuyasha. Inuyasha, na verdade, ele é um anime, também mangá, que começou lá em 1996, terminou em 2008. Sabe? O Miko Takashi do caralho demorou pro inferno pra acabar essa porra. Não era pra acabar nunca, velho? Não era pra acabar nunca essa desgraça. Não. Passou 200 episódios. De quem viu Naruto até o final, uma hora tem que acabar. Porque chega no final, cara, One Piece tá aí, ó, pra falar um negócio pra vocês. Mandar menos coisa na vida. Mas enfim, a história é contada por uma garota de 15 anos chamada Kagome, que vai pra Singapore. É? Kagome! Como é que é? Cagou aonde? Não, baixa a quinta série aqui. Tem cagou na palavra, baixa a quinta série. Cagou e pinta, né? Quinta série é 100%. Não aguento. Bom, aqui no Brasil eles traduziram o nome pior ainda: Agome. Nossa, qual é o sentido disso? Não tem a piadinha de cagou. Ah, tá. Não, você sabe que brasileiro não funciona. Não, não funciona. Com certeza. Quinta série é um. O Brasil é uma quinta série. A grande sei. Quinta série. Sempre vai ser. Bom, se passa na era feudal do Japão e. Resumindo, mais do que eu posso. Ela viaja através de um poço por conta de uma joia de 4 almas. E quando ela viaja pra essa outra era, ela acaba encontrando Inuyasha, que é um meio yokai, meio demônio, no caso. E é série juntos... do capiroto. Talvez. E juntos eles acabam encontrando novos amigos que querem destruir um outro meio yokai. Uma aventura do barulho aí. Essa turminha muito legal vai contar altas aventuras para você. Subindo. Através de um poço e demônios e joias. No Japão feudal. Definiu bem, amor. É assim? Com certeza. Mas assistam, é muito legal. Dê uma chance. Vocês vão gostar. E você, Rafa? O que tem hoje? Não, certeza que é coach. Eu não aguento mais! Alguém me ajuda! Eu tô motivado demais! Alguém me ajuda de novo, eu tô muito motivado. Eu já mudei minha vida, Rafael! Chega! Eu gostaria de perguntar pra vocês, vocês já tomaram no cu hoje? Galera, eu vou recomendar pra vocês essa semana. Eu acompanhei aí os três filmes de Dan Brown. E eu gostei bastante, apesar de ter algumas adaptações, que às vezes fica até meio... Em relação ao livro, né? Cômicas, isso, em relação ao livro. Mas ainda assim é muito bom, cara. As histórias dele é fenomenais. Fenomenal. Fenomenal. Não deixa o Mike falar isso. Já faz umas duas semanas que eu tô treinando no espelho. Tô me motivando. Se você precisar de alguém, o coach tá aqui. Não podia faltar. São três filmes aí, os principais aí, Inferno, Código da Vinci e Angels and Demonios. Rapaz, tá todo mundo falando de demônio aqui nesse podcast, tá Deus da vida de vocês, viu? Tá vendo. Eu terminava embora correndo. Mas enfim, assistam lá porque são histórias muito boas e vale a pena. E Jonathan, o que você vai nos recomendar esta semana? Cara, hoje eu vou pro mais um que eu vou pro lado do Mike da Força. Otaku safado? Não, sai dessa. Vou falar de gamers. Vou falar sobre um jogo hoje. Ah, não. Que é uma coisa que já consumiu R$90 na minha semana. Mentira, não foi R$90 não, foi menos. Mas consumiu comigo um não grande. Gasta, né? Eita! Namorado não compra Mac e gasta dinheiro em jogo. Namorado só serve pra comprar comida, hein? Concordo plenamente. Ó, queria falar que namorada não dá XP. É verdade. Namorada, no caso, né? No caso, né? Porque às vezes tem homem. É, não, é... O Caio é meu namorado. O jogo que eu quero falar hoje, cara, ele pode trazer alguma coisa muito boa pra sua vida, principalmente pro nosso querido amigo Caio aqui. Que está começando a tocar violão, inclusive se você quiser ver o stories dele tocando violão, me mande um direct Jonathan. Que eu consigo pra você. Aí, show particular, hein, seus filhos da puta do caralho. Eu tava mó sexy, velho. Eu sou sexy. Ó, o dia que o Instagram do Buraco Negro chegar a 500 seguidores, ele vai fazer uma live tocando. Isso. Eu toco uma pra vocês. Gostoso. Vou comprar. Filha da puta. O jogo que eu quero trazer aqui hoje, ele é uma evolução do Guitar Hero. Todo mundo conhece Guitar Hero? Nunca, não. Nunca nem. Guitar Flash tinha no Facebook, sim, no Orkut. Sim. Nossa, pronto. Infância foi baseada no Guitar Hero. Isso. Se mexe, eu jogo. Com o avanço da tecnologia, chegamos ao ponto que você consegue pegar a sua guitarra, tipo, real, da hora, oficial, é verdade, e jogar videogame com ela. Uau! Tem um jogo que é esse que eu vou recomendar, que é o Rocksmith. Ele consegue, você tipo, pluga tipo, a guitarra através de um cabo no computador, que é um cabo, é praticamente um cabo normal, você cabo P10, você conecta na guitarra, depois você vai colocar o USB no PC. Ele consegue reconhecer as notas que você toca na guitarra, e é basicamente a mesma coisa que ele fazia no que tinha no Guitar Hero. Seguir então, tipo, a sequência, as cores. Né? É, só que aí ele aparece a tablatura pra você, tipo, o mesmo estilo do Guitar Hero vindo, de verdade. Assim. É. E, cara, é insano o jogo, porque o jogo, tipo, é pra pessoa que nunca tocou guitarra na vida, até um guitarrista profissional, porque tem umas músicas que são muito difíceis. Só que aí você consegue, tipo, colocar, tipo, adequar a dificuldade pro seu nível de que você toca. E aproveitando o gancho da música, fiquei sabendo que o nosso querido amigo Caio vai inovar, trazer uma coisa que ele nunca trouxe aqui nesse podcast, que é música. Nossa, uma coisa nova aí pra vocês. É tomar no cu, porque eu sempre trago coisa diferente aqui. Opa, cerveja, música e cerveja. Livro. E filme e série. Porra, meu Deus do céu, hein, que Mike tem que trazer? Você é um gênio do que Recomenda. Que Mike tem que trazer? Ô, oh, cara, mas você tá com o livrinho aí? Não. Ó, eu trouxe uma banda que é pra dar um tapa na cara de todo mundo falando que o rock morreu. Rock não está morto, porque a banda que eu trouxe pra vocês é Royal Blood. Cara, é uma banda britânica e é uma dupla de um baterista e um baixista. Não tem guitarra, não tem nada, só que aquele baixo tem tanta distorção que sai um som fudido. Os caras lançaram o primeiro álbum deles em 2014 e eles lançaram o último agora em 2017. Então é esse álbum que eu trago pra vocês. O álbum se chama How Did We Get So Dark? A música que tá tocando agora é a I Only Lie When I Love You. Mas a música que eu vou recomendar pra vocês é a do mesmo nome do álbum. Decadência humana, que fala de amor, fala de paixão, fala de sofrimento, que a vida é isso aí mesmo, é uma desgraça. É tipo um sertanejo universitário. É, mais ou menos isso. Do bom. Só que em inglês. Rock and roll. Começando esse nosso episódio, a gente vai falar exatamente isso. De pessoas que me deixam desgraçada da cabeça, de puta, os tipinhos de pessoas. A raiva que você passa no seu dia a dia, então, você vai compartilhar exatamente, com a gente. Exatamente. Sabe quando você fica puto com aquela situação, tipo, o cara não dá seta? Então, esse é um tipo de pessoa. Isso é um tipinho de pessoa. É. Eu queria começar falando daquele famoso arrombado. Que fica dando palpite quando tá no carona, cara. Nossa senhora. É o meu Deus do é o céu, Maico, cara. Gente. O Maico, minha mãe, meu assim, pai. Todo você, mundo. Você não acha que você tá rápido demais? Você não tá rápido demais? Nossa, faz a curva mais devagar. Meu Deus do céu. Ah, cara. Por que isso te estressa, Joker? Não sabe dirigir, não dirige. Na moral, dentro desse tipinho de pessoa tem duas categorias. A primeira, a pessoa que queria estar ali dirigindo. Primeiro, a pessoa queria estar ali dirigindo, não sei por que ela deixou eu dirigir. Ela fala assim, dirige aí, só que aí eu entro lá e começo a falar tudo. Eu tenho certeza que ela queria estar dirigindo, porque ela acha que sabe fazer aquilo ali melhor. E a outra que é a que mais me deixa desgraçado da cabeça, que eu quero pular do carro em movimento de cabeça no chão. Que é a pessoa que fala assim, nossa, você está dirigindo muito rápido, eu estou a 60. Aí... Dá duas horas, inversa a situação. Ela tá dirigindo e eu tô no passageiro. Tá 70, 80. Tá 70, 80. Na curva. Fechada. A 90 graus a curva. Nossa, cara, isso me deixa desgraçado na cabeça. Eu comungo dessa minha opinião, porque dá vontade. Eu tenho uma faca do lado do carro, vontade de pegar e tirar ela. Rafael, por que você tem uma faca, Rafael? Pra matar as pessoas que ficam falando merda enquanto eu dirijo. Muito obrigado, Rafael. Se você quiser me presentear com uma faca dessa, agradeço. Eu vou te dar assim. Eu sou muito intolerante. Eu paro onde eu tô, dou a chave pra pessoa dirigir. Nossa senhora. Aí, ó, começou. Não, empoderamento. Empoderamento. E ela começou falando que é só amor com ela. Você tá vendo a situação? Isso aí. Você tá vendo a situação? Tá vendo? O negócio é brabo. É uma coisa que vem lá na alma. Você tá de boa. Nossa, você corre, hein? É o famoso palpiteiro, né? O famoso palpiteiro. Então, puxando nesse gancho, já que a gente tá falando de carro, eu odeio aquele tipinho de pessoa que consegue se perder com a porra do GPS ligado. Desculpa, cara. Com vontade de matar, de socar o GPS no rabo dela. A Beatriz se perde com o GPS. Eu quero me defender. Eu pelo menos sei olhar o GPS, sei me localizar. Eu nunca me perdi. Sabrina vai pro dente. Diga-se de passagem, nunca me perdi o GPS. Cara, qual a dificuldade de você seguir uma rota? Me sabe fala. Que é? Não, sabe agora que me fala isso. Tenta seguir essa rota em São Paulo. Não, sabe o que, que é? Eu já passei pela mesma situação quando a gente viaja com meus pais. Porque meu pai, na maioria das vezes, ele ia dirigindo, né? Porque antes... É só ele e minha mãe que tinha carta. Uhum. Então o que acontecia? Era ele dirigindo, minha mãe na frente, minha mãe com o GPS ali. Só que é o famoso pai não confia em tecnologia. Então é um olho no GPS e outro em placa. Aí quer acompanhar os dois, quer cruzar a informação dos dois. A possibilidade disso dar merda? 100%. 100%. Dá nunca, 100%. Eu falava, oh, desgraça, segue só o GPS ou segue só a porra da placa? Eu lembro que uma vez a gente tava indo pro Guarujá, uma viagem que provavelmente era pra demorar tipo umas 4 horas, deve ter demorado tipo umas 6 horas e meia. Pra dar a volta 300 km na frente e pegar o retorno. Exato, né? Exato. É, já passei por isso também. É só raiva. E é pior ainda quando é um Uber que se perde com o GPS. Nossa, não, aí não, aí não. Aí não dá. Nossa, aí dá raiva. Então assim, esse tipinho de pessoa me estressa todas as vezes. Viu, Beatriz? Não, mas eu quero deixar claro, em São Paulo é impossível você ver GPS. Não tem como. Por quê? Mas por isso que ela narra. Travou. Perdeu o argumento. Eu tô tentando lembrar. Mas não, ela não tava narrando. A gente tirou a voz. Por isso que não dá certo. Não, mas sem brincar. Tem que colocar a narração do Silvio Luiz. De que adiantar? Ele não sabe a diferença de 1 km pra 500 metros. Ele não sabe. Ele fala, vira a próxima direita. Você vira na próxima direita. É. Caralho, é simples. Então, o celular não sabe? O GPS não sabe a diferença de 1 km e 500 metros? O Caio. Não, o Caio. Ah, o Caio? Ah, não, o Caio. Tá bom. O Caio não sabe a diferença de porra nenhuma. Ó, vão sair no pau aqui, ó. Segura aí. Vai lá. Diga, primeira dama. Olha, eu fico muito puta com pessoas. Aquele tipinho de gente que come a coxinha pela bundinha em vez de boca. Nossa, na moral. Isso. Merece morrer. Ó, oh, calma. Mano, aí. É pecado, não existe na Bíblia. Tem alguém aqui nessa mesa que faz isso? Não. O quê? Comer, comer pela bundinha? Ela por baixo. Não. Começar a coxinha por baixo. Rafa come pela pontinha. Ah, tá. Eu como pela bundinha, delícia. Gente. Pela bundinha. Não, cara, ó, você come direto no recheio. Não sei o que vocês estão comendo a coxinha. Mas é pelo recheio. Pô, você começa com a massa. Que tem tá que errado. Ser assim, porque depois vai ficar bom. Não, a vida fica boa no final. Eu prefiro ser muito feliz depois é tomar tipo no. Uma brilhinha na coxinha. Tem que ser o contrário. Eu sou esse tipo de pessoa que come pela bundinha. Cara, só tem uma coisa pra te falar, velho. O quê? Vai tomar no seu cu! Por que tá errado? Por que tá errado? Por quê? Tá errado, né? É não escrito da vida. Exatamente. Não tem um porquê, você só segue e acabou. Se você não seguir, você tá errado. Eu vou continuar errado e feliz aqui, ó. Não, filha, eu tô puto agora. Aproveitando esse negócio de comida aí, eu odeio tipo de pessoa que interrompe os outros durante a refeição. Nossa, vai tomar nossa! Nossa, cara! Ô, ó, eu tenho um ritual. Se eu parar pra tomar café da manhã, primeiro, já tive que acordar cedo. Já é difícil. Já acordei antes das 10. Se ou seja, tenho que tomar um café da manhã. Tem que reforçar. Né? É, beleza. Pra aguentar até a hora do almoço. Ok, vamos tomar o café. Eu quero tomar em silêncio. No máximo, escutando uma música muito baixo. E alguma coisa que eu gosto também. Porque não vai me colocar a rádio, o cara falando do horóscopo também, que eu vou estressar com o cara do rádio já 8:30 da manhã. Aí eu sento pra tomar o café, tranquilo, eu quero tomar numa paz pra sair dali, pô. Olha, agora vai começar um dia legal, com alguma chance de ser bom. Mas não, aí chega alguém pra te falar, não, fala alguma coisa, chega gritando, 8:30 da manhã. Cara, acaba com a minha fome, acaba com a minha refeição e acaba com o resto do meu dia que já não tava começando legal. Mano, eu não suporto esse tipo de pessoa. A pessoa, quem em sã consciência consegue acordar cedo com tanto assunto? Eu acordo com tanto assunto. A Beatriz não tem paciência de manhã. Vocês todos deviam morrer. Mano, é muito legal acordar conversando. Eu acordo. Eu acordo pra Bia. Eu acordo pra Bia, olho dentro dos olhos dela, não tem alma assim de manhã. Parece que tá suga toda a minha energia, assim, ó. Impossível. Você tem que dar bom dia pro sol, gente. Dementador. Eu acordo, quero ficar quieto. Não. O grande o dia só começa depois do almoço. O grande detalhe é que você tá lá de boa, você tá na sua. Você só quer levantar, tomar seu cafezinho de boa, sabe? Quer, tipo, fazer o que você tiver que fazer. Mas o que acontece? Nossa, o que você tem? Eu tava no cu, quer discutir humor de manhã? Eu não sabia de humor. Nossa, horrível, não. Velho. Gente, não, horrível. A minha mãe, ela faz isso. O problema é que... O que aconteceu comigo já, relacionado a isso, de ser interrompido pra, na hora da comida? Garçom, filha da puta, que vem conversar com você... Nossa, pra não, ver não, não, não, se não. O seu prato está tudo bem. Cara, você já me entregou minha comida. Não, senhor, fala comigo, pelo amor de Deus. Aceita de suco, senhor. Cara, mesmo se a comida tiver uma bosta, eu não vou te falar. Não vem conversar comigo nunca mais. Você namora. Não sou seu amigo. Você já fez o seu trabalho. Você é pago pra me entregar a comida e pegar o meu pedido. Não pra conversar, filha da puta. Não, não quero. Não quero papo. Deixa eu comer. Quieto. E pra continuar nessa de... Vamos aproveitar que nós tá de manhã. Eu odeio ser acordado com ordens. Que é a coisa que mais acontece na minha casa. Você tá acontece lá, todo dia. Tranquilo. Todo dia. Você é acordado já primeiro. E ninguém acorda na suavidade, não. É bate a porta, abre a cortina. Acorda aí que você tem que fazer isso, aquilo com o outro. E depois tem que fazer isso, depois tem que sair, vai no banco. Depois você tem que pegar as compras então, e vai indo. Parece odeias... que é o Rap God, começou a tocar o ele. Você odeia esse tipinho de pessoa que te acorda... Demandando dando ordem, coisas, dando ordem. Acelerando pra caralho. Nossa, eu não gosto de acelerar também. Eu sei porque, primeiro, me passou raiva porque me acordou assustando e dando ordens. Segundo, eu demoro pra caralho até ativar todo o sistema. Eu e terceiro, eu vou ter que voltar lá e perguntar tudo o que ela falou, porque eu não entendi nem a primeira palavra. O ódio já tinha tomado conta do meu ser, tipo... Eu sei, nossa, você podia até ter prestado atenção, só que a raiva do mundo da sua existência... Ah, não, o ódio já, eu invoquei o canarinho pistola. E só vou te dizer uma coisa, que bom que você tá solteiro ainda. Amanda já deu uma olhada feia ali que eu fiquei olhada, com uma olhada. Discorda sobre, mandando discorda o Rafael sobre. Já, o que que acontece? Eu acordo mandando ele embora, né? Mas... Sai da minha casa, Rafael! Tá vendo? Tá vendo a sorte que você tem, Michael? Mano, sabe aquele tipinho de pessoa que tu tá dormindo tranquilo, aí ele vai e rouba a coberta? Nossa, que mentira. E fica tremendo de frio. E você nunca mais vai dormir tão gostoso, que você tava gostosinho, aí a pessoa puxa e se engorda. Se engorda. Nossa, que engorda. Se engorda. Se engorda. Se engorda. Se engorda. Se engorda. Se enrola! Se embrulha! E nunca mais devolvo pra você, oh, né, Jonathan? Eu sou da teoria que se não lembro, eu não fiz. Se eu tô dormindo, não me responsabilizo. Oi, que exato. Aquele tipinho de peixe. De pessoa! De pessoa! Aquele tipinho de pessoa! De peixe já acorda te batendo! Nossa, na moral. Dando um tapão na cara! É, de graça! E não, que você me chuta. E volta a fingir que tá dormindo! Nunca te bati. Filha da puta! Ô Camilo, o Jonathan rouba muito sua coberta. Esse mano, é o tipo. Ele é esse tipinho de pessoa? Ele é a principal pessoa desse tipo, porque olha. Eu tô dormindo tranquila. Primeiro que ele dorme bonitinho, né? Ele dorme assim, de ladinho, do ladinho da cama dele. Daqui 2 minutos, ele rola o braço pro outro lado, o braço assim, ninguém tá vendo. Mas. Olha, e puxa a coberta. Eu acredito assim, se você perdeu sua coberta, você é tonta, porque aí, você ó, devia ter cuidado cara, melhor. Aí, você devia ter cuidado melhor. Palmas pra quem entende do assunto. Mano, eu sou muito boazinha, eu não puxo de volta. Eu roubo direto o travesseiro da Bia. Nossa. Então. E ela falou, por isso me bate. Gente, eu roubo direto mas eu vou falar pra vocês um tipinho de pessoa que é um dos piores que tem. O Rafa. Cuidado, o que vai falar? Gente, tem um tipo de pessoa... Que é aquela que ronca a noite inteira. Nossa! Opa! Parece um trator que acorda a casa inteira. E você vai dar uma cutucadinha de leve pra pessoa, né, maneirar. E fica brava! Né? O problema, o problema não são nem pessoas que a gente gosta que roncam. O problema é aquele tipinho de pessoa que vai fazer uma viagem pra outro estado, tipo de ônibus, e leva uma britadeira junto. Cara, você não consegue dormir. Na caixinha de som, tá tocando. Que você não consegue dormir porque o cara ele domina o espaço. Já aconteceu isso, cara. Eu tive que jogar uma meia no filho da puta. Parar de brincar. Cara, eu já dormi com um cara num hostel. O cara, sem brincadeira, o ronco dele. Era igual o barulho de um pterodátil. Aquele zoológico? Aquele zoológico? O Jurassic Park, cara, era igual. Você colocava os dois barulhos, você não consegue diferenciar qual que é o barulho do bicho ou do cara. Impossível. Era impossível. Caralho, bicho. Já tô imaginando. Eu odeio um tipo de pessoa que... Só porque eu não gosto, sempre acontece comigo. Aquele free talk que vai falar com você, só que ele chega reclamando. Nossa senhora. Você tá na fila do banco, o cara vira pra você e fala assim, puta, tá demorando, hein? Assim, claro que tá demorando! Você sabe, eu sei, não precisa falar pra mim. O que você vai fazer, né? Não vai andar mais rápido essa fila. Não tá entendendo? O seu ódio não vai aumentar a velocidade. Eu não sou seu amigo. Não quero saber da sua vida. Daí o cara fala, nossa, demorando. Porque assim, eu tenho que buscar minha filha na escola. Você não quer saber? É o free talk que reclama. Não, o pior disso tudo na fila é quando tá lá aquela fila imensa. Aí aquele tipinho de pessoa que fica nesse esqueminha de olhar tudo que tá em volta, esquece de dar os três passos. Você fica muito. Você fica tá ansioso. Lá e... Nossa senhora. Aí dá uma. Ô filha da puta, deu três passos! Rafael, você fica ansioso com isso? Ansioso, velho. Eu já quase fiz merda, né? Mas não vai mudar ele dar três passos. Vai! Na minha cabeça vai! Muda só pra você! Mano, já tá ótimo! Já, a aflição diminui. Nossa, eu descubro que eu tô três passos a menos do cara! Ó o pau quebrando, pá, eita porra, tira na baixa, pai, eita porra, pega! Não, e tem aquele tipinho de pessoa também, que eu não vou especificar. Tipinho do zap? Ah, velho, já que você falou. Esse mesmo. Tipinho do zap. Aquela, tem assim, a pessoa que consegue, o tipo de pessoa que consegue falar pra você a mensagem em uma simples mensagem. Um texto. Tem o tipo de pessoa que consegue te passar a mensagem só em um envio. Blim-bim. Um enviado. Blim-bim. Só um apito. Blim-bim. Terceira só tentativa. É que consegue em um envio te explicar certinho o que ela quer dizer. Só que existe aquela outra pessoa. Que deu tremedeira, pera aí, já deu tremedeira. Já começou. Que manda 72 mensagens pra explicar uma pequena coisa. As pessoas não conseguem colocar numa mensagem, né? Mano, e aí, tudo bem? Então, precisamos conversar. Fala assim, mano, e aí, tudo bem? Vamos conversar. Tipo, 10 mensagens. Pra que isso, velho? Pra quê? Eu não sei o que acontece. Só que eu sou esse tipo de pessoa que manda tudo separado. Eu não me entendo, cara. Eu mando tudo separado, Rafael. Eu vou falar que eu sou o tipinho híbrido dessa situação. Híbrido? É. Não, porque situações e situações. Se eu quero mandar tipo, uma mensagem, um recado mesmo, pra alguém pra alguma coisa, eu mando num texto só, bonitinho, tudo. Às vezes eu coloco até espaço, assim. Legalzinho, tipo, quase padrão... ABNT. Padrão FIFA. Padrão FIFA. Mensagem padrão FIFA. Beleza. Só que quando eu quero que a pessoa, tipo, receba 50 notificações do celular dela, que ela não tá me respondendo, porque ela provavelmente dormiu com o celular na mão, ou alguma coisa do tipo, eu durmo. Começo a mandar uma atrás da outra. Porque aí eu tenho certeza que ela provavelmente vai começar a ver que o celular dela tá vibrando muito. Tá precisando assim, bateria. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver o que que é isso. Aí eu tenho um efeito colateral. Você pega no celular 58 notificações de Caio Lopes, você fala, morreu. Você tá morto, garoto. Fala, deu ruim. Com certeza deu ruim, não vou nem olhar, vou voltar a dormir. Deixa pra amanhã, pelo menos hoje eu consigo dormir ainda. Eu odeio esse tipinho de pessoa que compra no McDonald's a porra da batata frita pra comer junto com o sorvete, velho. Não. Só na moral. Caiu. Eu odeio esse tipo de pessoa. Eu conheço essas pessoas que são assim. Exclusivamente pra fazer isso. É, exclusivamente pra fazer isso. Merece nada mais, nada menos do que. Pesado, vai. Ai, que horror. Esse pin de pessoa estressa demais, porque é uma coisa grotesca. Eu já provei, já passei por isso, é uma bosta, Beatriz, você. Pra mim você falou outra coisa, não, né? Não falei, provas. Falou sim. Provas. Você falou sim. Não existe prova. Não lembro, não. Eu já vi várias pessoas. Cara, eu já vi pessoas, tipo, pessoas velhas fazendo isso, tá ligado? Que preconceito. Porque parece um paladar infantil, você misturar batata frita com sorvete. Mas tem pessoas, tipo assim, de 60 anos fazendo isso. Não, eu já vi pior, porque tem gente que passa só a batata, né? Já vi pessoas colocando a batata dentro do sorvete, assim, espetando. Você pediu pra eu fazer isso? Não, não pedi não, mentira. Mentira. Mentira. O desespero no olhar dele. Mentira. Hoje à noite ele vai fazer isso. Não. Eu gravo. Eu posto lá no Insta do Buraco Negro. Pode deixar, Bia. Camille, você faz isso, Camille? Obviamente que sim. Por que que você faz isso, Camille? Porque é o seguinte, você pega dois lanches e batata. Você come o lanche, sobra a batata. Você pega o milkshake, Tem que unir, entendeu? Caralho, é verdade. Eu esqueço que você é uma draga. A Camille, tem 20 quilos, galera. Mentira. E dá eu malhei, tô com 25. E come igual a gente. Sabe aquele pedreiro lá do lado da sua casa? Me respeita. É, ela. Exatamente. Na carriola, velho. É, você viu, né? Dois lanches, batata grande e milkshake. Me respeita, cara. Não é uma pessoa normal, assim. É, e se chega em casa e fala que tá com fome. É, chega em casa e come metade ninguém do lanche. Ninguém me alimenta? Chega em casa e fala, vou fazer um pão com bife. É um clássico, não é? Pão com bife. Sorvete. Não, aí é nojento. Ah, nojento. Agora ficou nojento. Agora eu vou falar. Eu odeio aquele tipinho de pessoa que nem terminou as coisas dela pra ficar cuidando das coisas dos outros. Sim. No trabalho? Em qualquer coisa, velho. Tipo, a pessoa não terminou o dela. Por que que ela tá olhando do outro, bicho? Fica mas, o seu ali, ó. Mas eu tenho que saber como é que você tá fazendo pra pessoa. Por exemplo, se é no trabalho, é coisa distinta, né? Aí a pessoa que tá mexendo com o prontuário X vem olhar você que tá, tipo, analisando o paciente. Aí fala, ai, fulano saiu mais cedo, hein? Cagando regra. Então eu não gosto do podcast. Gente, eu só namoro o Caio porque ele me dá comida. É verdade. Eu também. Filha da tô na mesma linha. Cuidado! Essas meninas aí, ó, filho. Não, dá nada não, fica tranquilo. No final dá certo, Rafa. Geralmente sim, mas... Não podemos... Depois de hoje vamos ter um futuro incerto a partir de agora, velho. Depois a gente conversa. Quero dizer que esse podcast hoje é lavação de roupa. Não, eu quero, ó, eu lembrei agora de uma coisa que vai ser cópia de um episódio de um outro podcast, mas eu quero que tô cagando aqui. Eu odeio o tipo de pessoa que faz isso que a Amanda acabou de fazer. Assim, não, depois a gente conversa. Não, tem um bagulho pra te falar, mas eu não posso falar agora. Eu vou falar daqui, sei lá, 20 anos, quando eu estiver no caixão, morrendo. Nossa senhora, cara. Adoro pra que você me avisou que tem que falar alguma coisa? Só pra me criar esperança? A síndrome do pânico ataca. Nossa senhora, cara. Vamos conversar, João. Vou ver e te aviso. Melhor ainda, vou ver e tomar. Você sabe qual é o pior de tudo? Se o problema fosse realmente esse, tipo assim, dava pra pensar. Tipo assim, não, é. Tá bom, a gente tá na situação ali, não dava pra falar, né? Meio dos amigos ali, tudo, beleza. Só que o problema é que, beleza, passou uma hora, você foi embora do lugar onde você tava, tá levando a abençoada pra casa e fala assim: e aí, o que você tinha pra falar? Esqueci. Hã? Ah? O quê? Eu sou uma indireta. Não lembro. O problema é que assim, essas pessoas fazem isso, eu odeio também. As pessoas fazem isso pra dividir a responsabilidade. Entendeu? Não, isso. Não é pra dividir a responsabilidade. É pra dividir. É pra jogar a responsabilidade toda em cima de você. Se você não for atrás depois pra saber o que que era esse assunto tão importante, a culpa é sua porque você não foi atrás. Na verdade, desinteressado, não quer discutir a relação. Na verdade, é um teste que a gente faz. É um teste. Pra ver se há amor de verdade, entendeu? Pra ver se tá interessado. É vários testes. A gente passa, nesses testes? O Rafael passa. Não, mas eles dão comida. Aí ele fica louco atrás de mim pra saber. Ele é meio ansioso, Não, besteira. Besteira, Rafael. A gente geralmente não passa nesse teste, só que a gente chega com uma travessa de bolo de cenoura cobertura de chocolate. Aí, tipo, olha lá, aí. O Caio faz isso. Eu tô brava com ele, ele vem com um doce pra mim. E você? Peraí. E você? Eu aceito. Continua, não. Só que assim, o ódio ele tá pra fora, mas quando ele me dá o doce, aí o ódio fica interno. Então funciona. Mas são momentos como esse que você que eu acho saideiro. Eu odeio com todas as forças. Tô sentindo que é pra mim. Aquelas pessoas que são pontuais. Rafael, você é o pau no cu. Isso mesmo. Porque eu sou pontual. Vamos os limites aqui. Tem a pessoa que chega antes, belo de um exemplo de um pau no cu também. Não, chegar antes não tá válido. Você chega antes, você tá errado. A gente tá no Brasil. Isso aí é pra você mesmo, Eric. Vai tomar no olho do seu cu. O Barata também que veio aqui. Não, já tem um podcast com o Barata assim, ô Barata, vamos sair 3 horas? Vamos. 1:30 ele tá na sua casa. É bem bom. Ele é ansioso, gente. Aí tem você chegar na hora, que também tá meio errado, porque normalmente quando você é convidado pra casa da pessoa, ela vai começar a arrumar as coisas na hora. Na hora. Como um bom brasileiro. E aí? Então se você chegar em cima da hora, você vai se fuder, porque você vai ter que ajudar a arrumar. E tem o Rafael, que chega 4 horas depois. Se chega, entendeu? Esse que é o lance. Ó, regra do mundo. Meia hora não é atraso. É. Meia hora não é atraso. Como eu disse, meia hora baseado... Tem que valer pros dois lados, tá, meu anjo? Baseado no data foda-se. Tem um erro de meia hora ali, pra mais ou pra menos. É isso. Não, pra menos. Eu volto a dizer, eu fico puto com pessoas pontuais. Por que, Rafael? Me fala. Por quê? Então obrigado a quê? A chegar na hora. A chegar na hora e pronto. E eu obrigado a abrir o portão pra você 3 horas da manhã, porque você chega no rolê só 3 horas, velho. É porque vocês são muitos brutos. Rafael toca a campainha 4:30 da manhã. Ô, vim jantar. Porra, fazer Rafael. O que? Esse horário de vocês é muito ridículo. Porra, Rafael. Rafael tá no horário do Japão. Na Disney. É. Orlando. No horário do Acre. Mas como eu disse, volto a dizer, foda-se. Já puxando essa linha, eu odeio o tipo de pessoa que não cumpre combinado. Eita, a gente só tá colocando o Rafael aqui, ó. Só colocando o Rafael na conversa. Combinado. Gente, custa. Cai a mão se fizer o negócio certo. Você é muito metódica, Beatriz. Dando desculpa já. Muito metódica. Muito tem que dar uma margem. Muito metódica. Fio, cara, qual que é o problema? Um simples combinado, não deu. Descombina. Meu Deus do céu! Mas também não deixa pra descombinar 5 minutos. Você vai descombina, tomar no seu cu. Mas descombina quando eu quero. É, por aí, é. Você vai descombinar? Não, descombina, tem que ter uma hora. Antes. Uma hora que você não tomou banho. 20 minutos, não é verdade? Não. Tem que ser uma hora. Porque 20 minutos, às vezes a pessoa tá no meio do processo. Aí você vai ficar parada lá no meio do processo. Travei. Velho, o tipo de pessoa que compra tortuguita e não e morde a inteira. Mano, não dá. Isso é abominante. Errou. Abominante. Galera, errou. Desculpa, eu não sigo esse ritual. Não, porque a gente já percebeu. Sai daqui, sai da coxinha, né? Eu não sigo esse ritual. Na moral, tá? Isso eu não sigo esse ritual. Qual é a graça? Qual é a graça de você comer nas partinhas, a cabeça, o negócio? A tortuguita. Mas... Você já viu a propaganda? Não. É como dar uma mordida no meio. Dá no meio pra dar as duas. É como matar. Você sabe matar a tartaruga? E for voltar e colocar o pé em cima do banco. Broxa, foi que eu me perdi. Disney. Tem a instrução e você não segue, você faz totalmente o contrário. Mas tá na Disney. Mano, eu tenho um ponto aqui. Diga-se. Por quê? Dá muito trabalho você comer na cabeça, ou patinha, tá, não sei o quê. E no final tem pouco chocolate ainda. Se você morde no meio. Acabou o seu trampo e você tem o chocolate suficiente pra comer. Você é preguiçoso. Porque assim, é a tartaruga grande, a cabecinha pequena, as patinhas pequenas e o rabinho pequeno. Aquilo ali é pra preparar seu paladar. Ah, é um pré-ritual. É um pré-tortuguita. Exatamente. Uma vez eu fui comer igual você, fiquei triste. Ficou triste? Sofre até hoje. É basicamente aquela pessoa que janta antes de ir pra algum lugar que vai comer. Ah, mas isso não. Ah, isso aí é normal. Janta antes de ir pro lanche. Normal. Então, a pessoa tá se preparando pra ir comer um lanche. Porque beber de barriga vazia não faz mal? Exato. Comer de barriga vazia faz mal também. Isso. Aí você tem que comer alguma coisa antes de jantar. Exato, justamente. Exatamente. Entendeu? Mas ó, beleza, vocês me convenceram igual da tortuguita. Por favor. Vou repensar sobre o assunto. Vou voltar pro meu Will de 10 anos e falar, porque eu nunca mais comi tortuguita. Por favor. Eu queria falar um negócio da minha época de faculdade. Eu fico puto com as pessoas que não sabem estacionar. Fico puto, cara. Nossa senhora. Ele não gosta de você. O pior que da Deslec tem 50 milhões de tipos de pessoa. Tem a pessoa que tem moto e para no lugar de carro. Já começa errado que ela tem uma moto. Ele começa errado que ela tem moto. Motoqueiro tem que acabar. Motoqueiro tem que acabar. Tem a pessoa que para carro. Em duas vagas onde caberia. Sim, ela para um carro numa vaga caberia dois carros, ela ocupa dois lugares. Tem a pessoa que para 50 metros cabe duas pessoas deitadas na guia. São todas pessoas que não sabem dirigir. Exatamente. E tem o filho da puta, o principal filho da puta, que eu vejo, pelo menos na época de faculdade, que é o cara que ele para o trânsito pra estacionar numa vaga que ele sabe que não vai cair. Pra passar vergonha. Ele para o trânsito pra passar vergonha. Ele acordou assim e falou: hoje eu vou passar vergonha. Qual que é o pior jeito pra passar vergonha? Pra essas pessoas, eu não tenho medo de olhar dentro do carro e dar risada, velho. Só pra ele ficar com mais vergonha. Mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu vou estacionar, eu deixo um espaço razoável na frente do meu carro. Pra não filha da puta grudar na minha bunda. Exato. Não, o você olha e fala assim, cabe 9 motos, então. Mas o problema é que você deixa o espaço ali onde dá pra caber 2 motos. Vão parar 3. Vão parar 3. Exato. Por isso e que. E o cara que tava atrás, que ele tinha dado um espacinho, veio o outro e grudou na sua bunda. Você não vai sair dali. Por isso que motoqueiro não é gente. Motoqueiro não é gente. Motoqueiro é bicho. Não, o pior dessa situação não é a pessoa, tipo assim, que ela vai ficar 50 anos pra manobrar. Ela fica 50 anos pra manobrar e ela desistir, cara. Caraca, mano. Todo mundo já passou por isso na vida, hein? Vai de Uber, vai de busão, vai de... sei lá, cara. Para no outro quarto. Não vai fugir. Ó o pau quebrando, pá. Eita porra! Estira na baixa, pai! Eita porra! Pega! Eu odeio uns arrombados que não sabem servir cerveja certo no copo. Eu tô pagando, o cara vai me colocar errado. O cara consegue fazer um Frozen de tanta espuma que ele não, tá fazendo no copo. Não, eu pedi cerveja, não pedi espuma. Mano, é feia a coisa. Ainda mais é cara que vai te servir chope. Você tá pagando a caneca de chope e o cara deixa o colarinho de... Não, duas mãos. Ele vem aquela pergunta: você quer colarinho? Aí você imagina, tipo, fala, aquela... Puta, aquele cabelinho gostoso, deve saber, né? Mano. Sim, colarinho, por favor. Aquela cerveja assim, ó, bem colocada naquele copo translúcido, descendo assim a garganta, coisa maravilhosa. Daí tem uns arrombados que não sabem colocar, então. Aí a gente faz, te fode a vida. A gente chora, basicamente isso. Porra. Daí agora, Jonathan, por favor, sonoriza e bota um blup, blup, tá ligado? Vamos virar. Ó, eu sei que vai criar briga em muitas famílias aí. Ai, meu Deus. Mas eu odeio aquele tipo de pessoa que usa o vaso e não dá descarga. Nossa. O cara fecha a tampa e acha que tá tudo certo. Pronto. Foi pra Narnia. Ele acha que fecha a tampa... A bosta vai desaparecer, que acontece, o mijo vai virar água. Acontece isso, um recado pelos arrombados que vai cagar no shopping. Não. E larga. Quem caga em shopping, velho? Quem caga em shopping? Beatriz, todo mundo sente. Não, você não julga. Não julgue um cu em apuros. Todo mundo tem seu momento. Não, diarreia não entra em questão. Entra. Não precisa ser diarreia. Não é diarreia. Olha que o urubu deu a primeira bicada, você entra num estado de perigo constante. Que nada mais passa pela sua cabeça, eu a não ser. Tenho uma coisa eu preciso pra dizer. Cagar. Eu preciso uma, cagar. Só tem uma coisa pra dizer. Cu frouxo. Então, só isso. Recado pra esse tipo de pessoa que caga e não dá descarga, principalmente banheiro público. Vai tomar no cu, velho. Não dá, velho. Não, mas pior é aquele tipo de pessoa que, assim, você tá preparada pra ir no banheiro, fazer todo o seu ritual, e aí a pessoa bate palma na sua casa, ou chega, atrapalhando tudo. É complicado. Você tem um tempinho pra palavra do senhor? Não, na moral, a hora que eu tô cagando, não. Hoje não. Essa moça. Pessoa tem a cadeira cativa no inferno. Hoje não. Você não queria falar. Você queria me falar do senhor, mas eu acho que o senhor adquiriu um ingresso direto pra baixo, viu? Acabou de adquirir, velho. Eu odeio aquele tipinho de pessoa de atendente de loja. Que você entra na loja só pra dar uma olhadinha e o cara quer te fazer comprar alguma coisa, cara. Posso te ajudar? Fica te seguindo. Caraca, eu odeio falar. Não, moço, só tô dando uma olhada. Eu odeio falar isso, porque você tem que chegar nesse nível pra pessoa te largar. Aí, beleza. Aí você fala, eu quero uma calça. Ela, mas uma blusa. É. Então, sapato? Principalmente em camelô, qualquer coisa assim. Você tá só andando, a pessoa parece, só falta jogar o produto na sua cara. Mas cartucho de Nintendo. Tipo. Sabe o que eu fiz da última vez? no dia dos namorados, fui comprar um presente e tava lá eu pensando, andando no shopping. Aí, pra não passar essa desnecessidade, a moça vem, ah, você não quer ver isso daqui também? Dia dos namorados, só que ela perguntou e já soltou o texto. Aí eu fiz, já pré-pronto, né? Aí eu deixei ela sem graça. Fiz sinal pra ela como se fosse mudo. Nossa, que filha da puta! Quão errado é isso? Não, quão errado é isso? Senhora. Olha a Amanda, olha a Amanda, cara. A Amanda homem está... Mid school desolada. Nossa! Pior foi se a mulher te responde, aí você tá fudido. É, vai embora, pior. Aí você ir embora. É chorando. Véi, mas não tem jeito. Aquele tipinho de pessoa também que vai lá. Você tá viajando, vai comprar água. Aí vem outro sujeito, vai comprar água também. Mas me vê uma água com gás. Ah, vai tomar banho, qual água o problema da água com gás? Eu sou do time água com gás, Rafael. É que você tem que se fuder, na verdade. Água com gás, velho. Cara, ela é vida. Quando você não pode tomar uma cervejinha, um negocinho amargo pra sua existência. Não, não. Sim. Aí eu entra a questão, uma outra coisa. A pessoa que pede água. Não, eu quero uma água tônica com limão espremido. Por que, que não pede um H2O de limão? Mas é ruim, H2O tem muito açúcar. Não quer beber açúcar nesse momento, eu quero uma água tônica. Ah, tomando. Fenomenal. Eu cara, sou esse tipo não. de pessoa e se você também é, parabéns. Você tá eu certo. Só tenho uma declaração pra você, Caio. Idoso. Idoso. É velho que gosta disso só? É, no mínimo 60 anos. Se não tiver 60 anos e pedir, tá errado. Vai ter vários ouvintes que tomam isso também e eles vão concordar comigo. Todos idosos. Ó, se você toma, você tá certo, só que tá errado. Termina com essa. Tá, eu odeio pessoas que acham ruim e você tá escutando som. Por quê? Depende, ó, vamos lá. Não, lá. Aonde? Não é aquele funkão proibido rolando solto com... Aonde? Em casa. Não, ah, você não. Tá, não, você não, tá na tá sua casa, tá liberado. Mano... Mas eu sou sempre de som alto, em qualquer lugar. Mas eu também, velho. E tem gente que acha ruim disso. Tem gente que acha ruim. Você acha ruim, você tá errado. Tá errado. Cara, onde já se viu? Aí eu tenho mais uma indagação. Por favor, solte. Você escuta a mesma música todo dia? Não. Então tá liberado. Aí, ó, tá vendo? Tá então tá certo. Sociedade, aí vocês vão ter que me engolir. Esse dia meu vizinho tava reclamando que eu tava escutando a MC Loma cantando Despacito. Ele falou, ah, velho, você não escuta o nosso podcast? Você quer fazer o quê? Vai tomar teu cu. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.